A partir do dia 13 de janeiro, universitários e estudantes do nível médio ou técnico poderão se candidatar às vagas de estágio remunerado, oferecidas pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Foz do Iguaçu. Serão ofertadas 35 vagas para nível superior e 25 vagas para nível médio ou técnico. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 13 de fevereiro, no setor de recursos humanos da universidade. Para se inscrever, é preciso que cada candidato tenha no mínimo 16 anos completos. No dia da inscrição, todos os candidatos devem estar matriculados em uma instituição de ensino. O valor da Bolsa Auxílio ofertada é de R$ 4,11 por hora, para nível médio ou técnico, e de R$ 5,29 por hora para nível superior. Informações podem ser obtidas através do site da universidade, www.foz.unioeste.br, ou através do telefone 3576-8105. Marjorie Colombari para a CBN Foz.